Na noite da última sexta-feira, por volta de 23 horas, uma equipe da Polícia Militar realizava patrulhamento pela Avenida República do Líbano, no bairro Jardim Jupira, quando avistou um veículo Ômega de cor branca transitando em alta velocidade, atitude considerada suspeita pelos policiais. O condutor não acatou a ordem de parada e foi realizado um acompanhamento tático até a rua José Lins do Rego. O motorista abandonou o veículo, empreendendo fuga pelas ruas estreitas do bairro, não sendo possível ou interceptar. O automóvel, que parou depois de bater em um muro, estava carregado com sacos e mais sacos de maconha. Dentro do automóvel, que estava praticamente rebaixado, a droga encontrava-se sobre o banco do passageiro, do lado do banco do carona e no porta-malas. Foi necessário o apoio do guincho para a condução do veículo até a 6ª SDP, onde a droga apreendida totalizou 797 quilos. Segundo informações, o motorista não foi localizado, mas já teria sido identificado pelos policiais por ser uma figura conhecida. Buscas foram feitas, mas ele não foi localizado. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.